O som é dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. O som é dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. O som é dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. O som é dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Respire por alguns segundos. Eu ligo o som lá em casa, é inevitável. A molecada vem de todos os lados e já na porta altos cumprimentos, comentários sobre o dia no plano. E nesse entra e sai, vai e vem, todos se divertem e alguns até esquecem que às 4:30 da matina a rotina se inicia. Arroz, feijão, na marmita fria. Mas fazer o quê? Se a lei aqui é sobreviver, todo dia é mais um dia desse. Será que isso um dia vai se inverter? Só se alguém se envolver, Deus nos ajude. Pode crer, God. Continua aí, meu irmão. As chances de sobrevivência, é verdade, aqui são poucas. Infelizmente, grande parte das garotas com apenas 10, 12 anos estarão engravidando. Famílias desajustadas, crianças são exterminadas, crescem mal alimentadas. Problemas sociais aqui minam como pragas. Na escola são discriminadas pela dificuldade na assimilação. Estão ao passo da reprovação, que ano a ano se tornará uma tradição. De barriga vazia, ninguém se segura não. E pra rodoviária vão, em vão, à procura do mercado de trabalho ou trabalho escravo. Qual a melhor definição? Pois os métodos praticados são bem claros. Trabalho, trabalho, por um mísero salário. Ralam o dia inteiro por uma merreca de grana. Que mal dá pro pastel com caldo de cana. Alimentação com a qual logo estarão de cama, logo mais em coma. E nossas crianças que já não tiveram infância descobrem como herança um país que como vai, não vai a lugar nenhum. Pode crer, tá aí de DJ 1. Irmãos das ruas da vida, morte ao capitalismo, genocida. Viva Deus que nos guia. Quanto mais de nós matam, mais nossa raça procria. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Eu ligo o som lá em casa, logo mudo o astral. A molecada chega, esquece o medo do mundo brutal. Viajando na ideia do bom som nacional, que aponta o ideal e nos qualifica a entrar nativa por uma paz coletiva. Descobrir a resposta para uma par de perguntas, a princípio até absurdas, como o porquê sobreviver num verdadeiro inferno, enquanto outros vivem em belos presépios. No balão, um play da couro no seu carro esperto. Aqui o que corre é o esgoto a céu aberto e as pessoas vistas sem o menor crédito. Aí o sangue sobe. Sinceramente, vem na mente a violência. Mas nosso som não prega essa essência. E nesse exato momento, coincidência ou não, meu irmão Luizão, que havia chegado e eu nem tinha notado, diz que tem uma surpresa e avisa. Aí, rapaziada, vai rolar pra vocês nada mais nada menos que os mestres dos mestres, Bezerra da Silva. E em seguida se ouviu: alô, alô, todas as favelas do meu Brasil. Em cada rosto um sorriso verdadeiro, dá pra ver, venham ver o verdadeiro brasileiro. Escondido em faces corroídas, deprimidas pelo sol, a sol da lida. Um povo que apanha, apanha e se levanta, com a certeza que na vida se ganha com trabalho e não com artimanhas. Sonha todo dia com melhores dias, nem que seja por um dia só. É nota 10 do baralho, no palito, no boteco, no jogo de dominó. E no batuque que rola, que fala da vida, ele se identifica. Graças a Deus, ritmos íntimos negros dominando, enfim. E só assim, todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia. madrugada a molecada abre. Daí pra frente até amanhã, à tarde só mesmo, meu Deus, quem sabe o que vai acontecer. A gente pode até nem mais se ver, mas fazer o quê? Já disse a lei aqui é sobreviver, todo dia é mais um dia de. E como se fosse a vez derradeira, ninguém vai embora, já acenderam a fogueira. E as duas e tarará, o som volta a rolar no box emprestado de um chegado. E ainda tem gente que pergunta o que rola, meu irmão, escutei. O som é radical, original, rap nacional, considerado pela elite som de marginal. Mas quer saber? Ninguém daqui tá nem aí pro que a elite dizer. Chega, chega, basta dessa palhaçada, dessa farsa. Não espere pelo outro, faça. A desgraça que rola não pintou de graça. E nesse exato momento, coincidência ou não, vejo vir um camburão. E numa simples investida, numa ronda de rotina, a calma que imperava foi por água abaixo. A molecada agora tensa, não, não vou ficar calado. Batida rotineira, abriram minha carteira, apagaram a fogueira, esquentam de bobeira. Diz, que foi que eu fiz? E a resposta foi um tapão no meio do nariz. O sangue sobe e a cabeça vai à lua. Me lembro de um chegado velado no meio da rua. E o palavrão na mente no momento é a melhor ajuda. Tudo tem a hora certa e nessa, melhor ficar na sua. Estamos dispensados, felizmente são e salvos, coisa rara hoje em dia. E só a certeza que o meu Brasil um dia muda, irá alivia. E todo esse mal a gente assimila, transforma em poesia. Eu falei de quê? Dia a dia da periferia. Dia a dia, dia, a dia da periferia. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Periferia segue escalando. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Periferia segue escalando. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Periferia segue escalando. Dia a dia, dia a dia, dia a dia da periferia. Pare. Respire por alguns segundos.